Aí, sangue bom. Prepare o coração, mano. Deixa engatilhado. Clé, clé, clé, clé. Quando o céu desabar, você vai estar preparado. Rebenta o som, vai pra ladrão e pra puta de estrada. Quem adere é iniquidade. Entra no clique, clique, vai pro fio da navalha. Locomotiva do império vem arco do gás, fazendo a linha de frente a quem desanda demais. Não tem mais três do homem, só a fúria do pai, que pelo visto se aproxima cada vez mais. Se não deu pra entender, vira um cinema a você. Entre o custo do bem, não temos tempo a escolher. Está cronometrado, roteiro acelerado. Os prazeres da vida, no tic-tac do tempo, sai do fuso horário. Mano, mano, axé, já mandou sua prece. Direto de Peru, fala aí, mano, black. Na boca do patrão, na boca do canhão. Mano, pra esquina, pro escadão. Passa pedra, massa lá, tem mano, que depressão. Pedreira mata mago e a pedra mata o irmão. Abraçando a morte com cachimbo no escadão. Todo mundo tem, não nada está bem. Sinagoga de hoje lembra Jerusalém. Está preste, preste o fim, Babilônia, amém. Virada puta nenhum, vai nos derrubar. Fez exorcizar um pesadelo no ar. Pesadelo no ar. Meu povo, pare, tente amenizar. Ainda há tempo pra se salvar. Não importa o estágio da sua fama. Do ladrão de banco ou puta leviana. Vai 10 fudir, pode com 10 na cama. Em troca do prazer, não, não, não, o que que há, o que que há. Zuzulo de Araguá. Não molo na sede nem misturo pra agitar. Passado é passado, deixa pra lá. Mais uma vez, qual é? Mão na cabeça, Zé! Esta justiça do homem que impõe o gambé. Um segundo, um minuto, uma hora. Irá mudar o pensamento, o cronograma da história. Pra não se deitar em sono profundo. Pra não ser jogado na lama, feito por timo. Se não vai, vai pro fundo do mundo. Vê se carrega o coração, deixa engatilhado. Quando o céu desabar, esteja preparado. E quando isso acontecer, não vai. Falando a língua do povo sem elitizar. E certo ponto agressivo, agressivo. O dialeto do subúrbio eu carrego comigo. Playboyzinho diz pra mim que a língua é desconhecida. Caralho, os pretos aqui são homicida. Pode acreditar. Favela, condomínio, churupita, Jaraguá. Assumi uma missão, não ficou no esquecimento. Desde a era de Cristo, a lei do firmamento. Porta-voz da favela, dá o depoimento. O amor que vence o ódio, a paz que vence a guerra. Quem rezou nosso velório, o império está na terra. Vem nos derruba, e Satanás conseguiu. O império voltou. Resistentes estão a mil, receitando remédio para refugiar. Aí, longe do pó e do clepa. Ei, mano, sai correndo, pouco. Está prestes o fim, Babilônia, amém. Babilônia, amém. Babilônia, Babilônia. Deixa tudo no ar. Babilônia. Deixa tudo no ar. Babilônia, Babilônia. Deixa tudo no ar. Vai você também. no último vagão pra sair do trem. No Jardim São Paulo, a recanto dos humildes. www.ladrão da Vila Matilde. Na 9 de julho, aí nem me conta. Bam, bam, bam, fumou de ponta a ponta. Vê se esquece. Segura sua loucura ou dá um break no back. Da Vila Rosina, Perus Pan. Ou que voa a Bandeirantes 23 de van. Rei do silêncio, Tio Leme viu. Lucrécia e Ipanema, cidade de abril. Babilônia, tô fora, mano, vou me jogar. Dedo mole que aperta, foda-se quem vai chorar. Pro popô, pra papá. No fogo do inferno eu não vou queimar.